Título 2 por gentileza, informe quando visual com aeródromo. Vai informar. Salvador, boa noite, Fã 3258, informação uniforme, cruzando 200 até o 170. Fã 3258, boa noite, aciona a identificação autorizada a Mari, desce 3.000 pés, 1014 no ajuste. 3.000 pés, 1014 na chegada a Mari, Fã 3258 identificou. Estacionamento TAN 3603. Verifico 60, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette 04 autorizado, TAN 3560. Estou aguardando. Pode confirmar o vento, 6212? Confirmo, 130 graus, 189. Obrigado. 224, boa noite, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Botarates da Juliette, 224. Avistou a 600 pés, 6212. Copiado, Sené. Prossegue então, tem livre pouso 10, o vento 130 graus, 18 nós. Pouso autorizado na 906212. Romeu, após o Zulu 16 e após prossegue conforme o plano. Decola down no zero com curva direita, cumpre o perfil da subida da El, após voa Leda e após direto Bidev. Bravo India Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5531, controle 119.35. Web 5827, a transmissão foi ininteligível, por gentileza, checa o equipamento e repita. Foi autorizado, Galeão, decola 10, curva direita, Dayal, Leda, Bidev, P November 857, segura, Pesolo 6, via rota, nível 360, 5531, transponder, 1935, controle Web 5827. Pois, Porto Seguro, CA Golfo Romeo, vai interceptar Upper Zulu 16. Sente, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 4. Afirmativo, Web 5827, chame pronto, pushback. Chamará, 527. Graça, ajudante, passarei. Passarei 224, mantém a posição, aguardando a autorização. Já livrou, são em 121 decimal 9. 1219, vai chamar. Salvador, Xané 6212, livrou na sua escuta. Boa noite, 6212, Xané, via Alfa, guardiante da Juliette para ingresso. Alfa, guardiante da Juliette. Red Taxi. Quando eu vi o 7 Red Taxi. Red Taxi vai para o 1, after Taxi India, and Alpha to holding point 110 there, call 118.6. Altimeter set 1014, and have a good night, good flight. Kona 077, Texiva India and Alpha, holding point runway 10, contact tower 118.9 and the QNH 1014. Thank you, good night. Relativity, frequency 118.6 on holding point. 118.6 on holding point, Condor 077. Confirm India Alpha to holding point Bravo. Affirmative, India and Alpha. Pay attention for the holding point, okay? Condor 077, thank you. Fogo número 3, aguarde, mano. Guarda autorização, previsão de mais uns 3 minutos. Ok, vai aguardar, meio 3. A previsão para passar, Edson. Salvador, WebJet 5723, informação, Vitor. 5723, ação de identificação autorizada a Mari, retidão 050. 050 na Mari. Informação 09, no escudo do controle, agora no meu pé de teto, 4000 de visibilidade, chuva leve e pista molhada. 3603 para pushback acionamento após o condor, autoriza? Aguarde. Aguarda. Mantou 4070, ok. 3662, controle. Escuta para siga. Copiou a informação passada pelo controle? Negativo. Qual foi a informação para o TAM 3662? Salvador operando com no meu pé de teto, 4 mil de visibilidade, chuva leve e pista molhada. Passarelo 2224, após a passagem do Boeing 767, autorizado a ingressar na Juliette. Autorizado. Feito muito não. O táxi para 14. Autorizado após o 67, Juliette 14. Remoto 14, passarelo 2224. Gente mesmo, poderia confirmar para passar o 224. Passaria 2224, autorizado, e para remoto 14. Ok, entendeu, Juliette, para remoto 14. Está livre para o pushback, o gol no 613? Na 1 não. antes da Juliette, o 6212. Estabilizado na LS, tá? 3858. É 6212, autorizado Juliette, remota 1-0. Juliette, remota 1-0. Solo Golomir no 3. Conduzir ao 77 Tower. Livro pushback na posição 1. 7 Tower. Conduzir 77. É, conduzir 77, conduzir 77, contact tower 118.6. É, conduzir 77, tower 118.6. Solo Chané 6212. Conduzir Chané 6212. Pode confirmar nossa posição? Passe 1-0, Chané 6212. É, posição da Cruz e Juliette. Para que posição nós vamos? Onde a gente vai parar? O Chané 6212, posição 1-0. Ah, positivo. Vai para o 10, então, obrigado. Pro gol no meio no 3? 30 segundos, gol no meio no 3. Ok. Fala, Eltan, 3603 no 07. Após a passagem do Chanel, estaria livre o feedback e acionamento? Autorizado o feedback e acionamento. Então, 3603 após a passagem do Chanel 6212. Aciona o reporte ataque, então 3603. Chamou 6212? Eu vi, né? Negativo. Gol no 6-1-3, autorizado pushback. Autorizado pushback, gol no 6-1-3. Eu vou reportar o táxi, gol no 6-1-3. Reportará táxi, gol no 6-1-3. Tantra 3662 na final, se fosse baixar de checado. Tantra 3662, uma boa noite. Continue na aproximação, me reporte pista. Quando avisar na pista, confirmando. Ok. 22 com a gente, você reportará, me troca. Tantra 3662. Yes. Confirmando, avistou, está sem livre pouso na pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 5 nós. Livre pouso para o TAN 3662. O TAN 3662 apenas para informação, pista 1-0-28, molhada. Salvador, o Tantra 561. Abjet 5723, SV a 2000 pés, 1014 no ajuste, saliva LS, reporta localizador. SV para 2000 pés, 1014, reporta no localizador, 5723. Tantra 5661. Eu acredito que era a previsão de saída para a fronteira, entendeu? cruzamento, tá, 3561. Com certeza. Solos 42, direita 120, decimal 9. 29. Solos, André 662, livrou a pista, taxiway Eco. Salvador, tá, André 662, livrou a pista, taxiway Eco. Tá, 3662, autorizado taxiway Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Do táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, TAM 3662. Solo, TAM 3603 para o táxi. Visual com a pista, TAM 3850. Sente o vento, 110 graus 4 nós, tem livre pouso, pista 110 e forma pista molhada. Pouso autorizado, TAM 3850. Salvador, o azul 4070. 4070, boa noite, continue na aproximação e aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, azul 4070. Dantes, não é isso não. A operadora está em estágio supervisionado, positivo? Mantenham, por gentileza, o entendimento aí, por favor. Há um estagiário na posição. Só para registrar, não foi o 3603 que mandou louco, hein? Gente, eu só... Tudo bem, não importa quem foi, mas para os senhores entenderem que nós estamos agora com a... Nesse período aí, recebemos estagiários novos e, às vezes, o instrutor aqui, que sou eu, tem que dar oportunidade que ela está começando a aprender, tá bom? Então, não é porque ela está... Não há nada de errado. Pronto para táxi, POB 65, alternando com 23 horas e 50 minutos de autonomia. No 613, autorizado táxi, ponto de espera, pista 10. Com fins, repita os demais dados. POB 65, 3 horas e 50 minutos de autonomia. Gente, autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, gol 16, 13, transferência, boa noite. Ok, ponto de espera da 10, 16, 13, boa noite. Salvo, Salvador, tá 3662, próximo ataque de Juliette. Gente, mantenha ataque de Juliette, aguarde para o ingresso, seu portão será o 07. Salvo, Salvador, é o gol 1885, sente da Victor. 1885, Guarulhos, aguarde cópia da autorização. Aguardando. Solo, TAM 3603, 134 a bordo, 420, alterna Galeão, para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, TAM 3603. Autorizado táxi até o ponto de espera, TAM 3603. Solo, FGL 527, puxa Sanar no 02. FGL 5827, aguarde. Autorizado, aguarde. Noite, eu tô 3858. Subjeto 5827, aguarde. Gente, mas tá na posição, 5827. Salvador, boa noite, tá 3858. F5723, chama a torre, boa noite, 62, bom pouso. 86, obrigado. Alfa, reportando seu Juliette, 3858. Salvador, boa noite, web 5723. 5723, boa noite, continue a aproximação, repórter externo número 2. Sim, portará externo. Visual com a pista azul 4070. Tem livre pouso, vento 100 graus 5 nós, pista molhada 4070. Gente, autorizado pouso 4070. Informação, Victor, autorização Aracaju. has passed clear lineup and wait runway 10. Commander 077 behind the next landing, traffic lineup and wait runway 10 behind. Affirmative. Confirme 7 minutos. Correção, 5 minutos. Então, 3561, autorizado Salvador para Brasília, nível de voo 380 pela UPZULU 107. Saída Gole, transição OFIT. Acione OFITO, transição 5544. Correção, transponda 5544. Direto ITAP, 3.014 no ajuste. Direto ITAP, confirma o nosso número do aposo, se não é 6310? É o número 1. Pode voar direto Duna High Speed? Yes, para o prátio. Para o portão 07. Itaque 3 Juliette, para o portão 07 da 3662. 3858, aguardando essa Juliette. Livre. Aguardando. Está livrando o azul 4070. Condo 077, clear for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 4 knots. Condo 077, clear for takeoff, runway 10. Manhã no 3, boa noite, se mantém a posição aguardando. Mantendo o 6-1-3. Sul 4070. 4070 Zona Alfa, agora some 121 no decimal 9, solo Salvador, tenha uma boa noite. 219, obrigado. Solo Salvador, azul 4070. Deixa visual? Afirmativo. Ok, estamos aguardando apenas a decolagem do Condor passare... o Webjet. Ok. Do 4070. Do 4070, autorizado o TAF pela Taxway Alpha Report para Taxway Juliette. Autorizado via Alpha, reporta na Juliette, o azul 4070. Gol no 6-1-3. Após o pouso do Boeing da Webjet, está autorizado a linha e manter na pista 1-0. Ok, após passagem da aeronave, alinhar e manter 1-0 com 6-1-3. Aguarde, então, 3-5, trip 5-6. Control frequency 119.35. 11935, Condor 077, bye bye. Departure, good evening, Condor 077, passing 2900, landing center 310. Condor 077, radar contact, climb flight level 310, mobile departure. Condor 077, climb flight level 310, mobile departure. 216. Azul 4070 para ingresso no pátio. 4070, autorizado para o pátio 3. Correção, azul 4070, mantém a posição. 6-1-3. Então, mantém a posição. Boa noite, são 3603. Observa a rolagem do Boeing da Gol após ali e mantém na pista 1-0. Após o gol ali, mantém 1-0, 3603. Confirme a disputa, minha aeronave, que chama. É o gol 1-8-8-5, na sua disputa para copiar. Aguarde, gol 1-8-8-5. Já estava aguardando. 7723, me lembrou? 75723, autorizado Alfa, mantenha a posição da Juliette. Mantendo a Juliette, 7723 já mantém. Controle Gol Romeo no 3. Vai manter a posição antes da Juliette, 7723. Fecha o gole. 360 na gole, Gol Romeo no 3. Bom, 1885, prossiga. Era puta, tô aguardando pra copiar. O 352 no meio também, estamos a mais 10 minutos do fechamento de porta para iniciar nosso procedimento de decolagem. Sim, esse agora é tranquilo. Você tem uma previsão muito de tempo, já passou até da hora aqui, já estou até atrasado. Gol 1885, 3 minutos. Então tá legal, você não recebeu o plano ainda não, hein? Recebemos, Gol 1885. Pois é, mas aí atrasou pro voo, ou motivo? Sou variável, com dois nós, sem livre decolagem da pista 1-0. Que iniciando a decolagem 1-0, tá 3603. Tá dando pra cópia. Eu estou processando a autorização do TRIP 5216 e o senhor é o segundo para copiar. E agora foi dada uma previsão de 3 minutos. Não estou vendo motivo de atraso. Se está havendo atraso é porque estamos processando a autorização de tráfego. Cliente, meu amigo, mas eu poderia informar, aí eu posso informar os meus passageiros o que está acontecendo. Ah, tudo bem. Então o senhor informa, por gentileza, agora que serão 3 minutos até o senhor receber a autorização de tráfego. Tá, então... Por motivo que eu estou com a, dando instrução aqui, tem algumas situações para resolver, tráfegos para informar, estou lhe informando agora. Tá, tá legal, na verdade eu vi dois, três tráfegos, mas não sei. Positivo, outra informação, não sei se serve ou não, eu estou dando instrução aqui, uma pessoa, uma estagiária está recém, é o primeiro dia dela hoje aqui, e isso pode ser que esteja ocasionando um pouquinho de atraso. É. Concordo, só que aí não pode transitar as empresas com mais instrução, tudo bem. Ok. Aguarde, cópia. Estava usando depois do 7 para ataque no 43 a voar 340 Guarulhos. 4-5-8-2-7, livre táxi, reporta ponto de espera. Ponto de espera, reporta ponto de espera? 4-5-8-2-7, confirmidade, por favor. 143, 3 horas e 40, Guarulhos. Sim. Controle 1935, 3603. Sinal 60. 86, boa. A gente não pode informar o cliente do 4070? 4070, livre ingresso no portão 03. 03 livre ingresso, obrigado. 03, boa noite, contato radar, subida 340, direto Leda. 340, direto Leda, 3603. Autorização, voltando 3561. Guardando. Dólar, 352, ano 6. 352, ano 6, autorizado, sábado para Aracaju, nível de voo 190 pela Golf 677, pista 10, saída, pulga, transição, Aru, Azani, transponda 5537. 190 via Golf 677 para Aracaju, decola pista 10 no perfil da Pucca Caju, 5537 no transponda 119, 35 ao controle de Salvador, 5219.